Assim diz o Senhor, a porta se abrirá. No dia de descanso, vamos adorar. O príncipe entra em reverência. Nosso coração anseia pela sua presença. Oh, Senhor. Teus holocaustos e sacrifícios, nosso louvor, um cheiro agradável aos teus olhos. No sábados e luas novas, o povo se reunirá diante da porta, em unidade vamos clamar. Seis cordeiros, um carneiro sem mancha. Teu amor nos purifica, nos lança em confiança. Oh, Senhor, te adoramos na entrada da tua casa. Nos prostramos, teus holocaustos e sacrifícios. Nosso louvor, um cheiro agradável aos teus olhos. E quando o príncipe vier, abrindo a porta do Oriente, nosso coração transborda em adoração. Somos livres para te servir. Oh, Senhor, te adoramos na entrada da tua casa. Nos prostramos, teus holocaustos e sacrifícios. Nosso louvor, um cheiro agradável aos teus olhos.